Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, transição Leda. Após Leda, voa Bridge. Bridge, Upper Zulu, 1-6 até o Bravo Hotel Zulu. Após Trive, após Poço de Calda, conforme plano. 1208 é o controle de saída, 5502 vai pegar a formação de gente. Gol 8 na 7. 5502, correto, senhor? Chame pronto para posicionamento no 3. Camarada, gol 8 na 7, grato. Torre Salvador, tá 3520-04, pushback a Samarais. Aprovado, portão 4, 3520, chame táxi. Chama na táxi, tá 3520. Salvador, o SAM 3520 pronto para o táxi 96, a bordo, alterna Salvador, 3:07. Piado 096 a bordo, Salvador, 3:07. Taxi aprovada à direita, ponto espera pista no 0, ajuste no 09. Chame pronto protocolar de ponto espera pista no 0, SAM 3520. Direita, ponto espera no 0009, chamará para... chamará quando pronto SAM 302, ou SAM 3520. Salvador, SAM 3520, ponto, espera pronto. SAM 3520, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 140 graus, 09 nós. Ali decola pista 10, SAM 3520. Tango Sequilo Zulu, boa noite, acione a identificação. Salvador, é o Sam Mike Alpha Whiskey. Nordeste do VR de Salvador, mantenho nível 080, chame quando pronto para descida, voe Bonf, na chegada Bonf. O ajuste em Salvador no 09. Ok, Alpha Whisky encerrando o cheque, graças, bom dia. Copiando isso, obrigado, bom dia. Ciente, o Whisky do Zulu voa para o VOR e reporte para modificação. Decolado aos 3-1, acione 5474, chame agora o controle 120.8, senhor, bom voo. 5474, 120.8, DAN 3520. Controle Salvador, bom dia, DAN 3520, transfere. DAN 3520, bom dia, contato radar, sabe, mantenha o nível 190, saída PUCA. 190, saída PUCA, DAN 3520. Olho pelo Zulu. Prossiga. Ponto de altitude, senhor. Whisky Kilo Zulu desce, mantém 3 mil pés, o ajuste na 0 no 9. Receba para 3 mil, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, reporte para modificação. Passará para modificação, Zulu. CAN 3520, Centro Recife no 2545, alterno no 2685. Obrigado, boa noite, bom dia. Bom dia. Solo Salvador é o Gol Golf Tango Alfa. Dando autorização para fazer um check no motor aqui embaixo, na posição 9, pátio 3. Só confirme sem franja da ciência. Ok, está terminando já de avisar para eles aqui. Poderia confirmar, Franjo, já está ciente? Positivo, já está avisando para ele aqui. Ciente, então me chame quando já tiver avisado para ele, ok? Ok. Para o táxi 129 a bordo, 4 horas e 12 de autonomia, alternando com o fim. Copiado no 137, táxi aprovado via Índia Alfa, ponto espera pista no 0, ajuste no 0 no 19, correção 10 no 9. Chame pronto para o decolagem, ponto espera 10, senhor. Índia Alfa, próximo ponto espera, chama pronto, 619, no ajuste no 1897. Salvador, Golfo Tango Alfa. Sim, senhor. Infra-aero ciente. Ciente, eu estou ciente então do cheque de motores, ajuste no 09, chame o terminal. Ok. Mastro ponto zero, boa noite, na 7. Boa noite, no 7, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 1, 60 graus, com 109. A linha decola da 10, 08, no 7. Bravo Alfa Tango, serviço radar terminado. Agora 57 milhas do oeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 080. Chame Ilha, usina 20, decima 1. Decolado aos 44, chama agora o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom serviço. Salvador, no 897, decolado da Euleda, passando 1700. Dono 897, contato radar, sabe, mantém o nível 360, voo Euleda, após Euleda, voo Bridge. Ciente, direto Leda, após Leda, bridge no 897, graça. Use aqui Luzulu, confirme mais quantas milhas para modificação. É, aproximadamente 5 milhas ahorita, use aqui Luzulu. Quente. Que Luzulu desce, mantém 2.000 pés e o ajuste no 019. 2.000 no 019, esse que é Luzulu. em condições totalmente visuais, propõe cancelamento, modificação para verde. Abatango Whisky Kilo Zulu, regra de voo modificada 0548, desce mantenho no 1500 pés, o ajuste no 099. Reporta visual com campo. No 1500, no 099, reporta visual com campo, Whisky Kilo Zulu.